Salvador, eu tenho 3507. 3507, abaixo 8 voo, QNH 1098. Baixado travar, avistado. 3517, avistado. Livre pouso, piscina 0, vento 160 graus, 039. Bom dia. 790, livre pouso, piscina 0, 3517. Uno 961, pushback e acionamento. 17, solo, aos 20, livre próxima direita, deixa na solo, 1, 2, 1, décima 1. 1.

9-9, solo 2-6, desde direito, chama solo, número 2-1, décima 1. 2-1-1, gol, 9-9, não é isso. Gol, 9-9 no meio, livrou na sua escuta. 961, chamou? 961, bom dia, ponto de espera no 0. Tem condições de ler a decolagem imediata? Ali decola, pista no 0, vento no 0 graus, 049. No gol, 9-9 no meio. No 9-6, no coração. 9-6, na linha decola no 0. Salvador, bom dia, Oxalé 6225. Oxalé 6225, bom dia. Continua a aproximação, agora a pista livre, que é legal no 08. Gente, aguardando, 6225. Controle em 119-1935. 1935, boa, boa, boa, 69. Fuxaria 6225, avistado, livre de pouso, pista no 0, ventura 70 graus, 049. Livre pouso, 6225. Alfa Vitor Bravo na escuta. Na escuta, prossiga. Do seu autorização para rebocar nada aqui da remota para o finger de número 5. Você pode dar início ao tratamento, reporta para iniciar o deslocamento. Ok, iniciando aqui o reboque e portar a entrada, obrigado. Chile 6225, solo aos 32. Solo em 1211, livre à direita. 211 à direita, positivo. Bom dia, obrigado. Bom dia. Bom dia, Chile 6225. Bom dia, Ocha 6225, Alfa, chamante da Juliette. Alfa, da Juliette, 6225. comandos da Juliette 622. Eu sou Bravo, mantenha a saída do Pátio 3. Positivo, mantendo aqui, ingresso do Pátio 3. Obrigado. E a Juliette, portão 7, eu sou 6225. Portão 7, 6225. Ingresso, Alfa Vitor Bravo, reporta certo. Alfa Vitor Bravo, prosseguindo. Salvador, ok, Alfa, Vitor, Bravo, ingressado aqui na posse número 5, levando um frequente, Alfa, Chico. Frequente, bom dia. Sideral 9972, traffic site, clear to land, runway 10, wind 170 degrees, 06 knots. Clear to land, runway 10, Sideral 9972. Roger, on MMA 72, on the ground at 41, leave by your right, come around, which one? The small one. Okay, when clearing runway, going over 121.1, thank you. Ground control, Cidral 9972, clearing the runway, taxi to ramp. Good morning. Morning, Cidral 9972. Approach taxi Alpha Kilo Apron 3. Your position is 5 Romeo. Alpha Kilo Apron 3, 5 Romeo, thank you. Salvador, voo 9759. 9759, estado livre pouso no 0,190 graus 0,59. Confirme, desculpe, 1759. Voo 1759, bom dia. Já baixado e travado, que é legal no 09. Afirmativo, 759. Ave estado livre pouso, pistola 0,190 graus 0,62 de nós, voo 1759. Livre pouso, 0,59. Beleza, 4040 autorizado com fim 360. Decolagem pista 1-0, curva à direita, perfeito saída arbórea Elefa. Após Elefa, voo conforme a rota do plano, aerovia pêndulo 21. 5445, 12, corrija 1-9935, controle. 360 autorizado com fim, decola 1-0, direita Elefa, curva à rota do plano. Ok, confirma na saída o primeiro fixo arbora após eleva. Chama o próximo. Acionamento azul 4040. Autorizado, forma táxi. Azul 4040. Valeu. Tráfego Salvador, bom dia. Estado 3153. Gente, na informação ATIS, autorização Galeão. Estado 3153, Galeão, autorizado nível 360, decolagem da pista 1-0, curva direita, perfil de saída da EL, LED após voo DCT Irume, intercepta Upper November 857 após conforme rota. Acena 5446, controle opere 1-119-35. Autorizado, Galeão, nível de voo 360, decola da 1-0, primeira curva à direita, Sael Leda, depois direto Irume, para November 857. 5446, o transponder, 109.35, controle, TAM 3153. Jefferson 3153, já passa pronto para o push. Reportará. Alô, Salvador, Luna 759 ligou. Bom dia, Luna 759, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 62. Alfa, Juliette, portão 62, certo? Para o táxi com 82 a bordo, 13, 15 de autonomia, Campinas Alterna, Azul, número 4040. Azul 4040, táxi à direita, via Índia, ponto de espera 1995, ajuste na 0, 1895 no ponto de espera, obrigado. Bom dia, OTAN 3890, ciente da EFA, autorização recíproca. Medida 3890 para Recife, autorizado, nível 3, 30, decolagem no zero, curva esquerda. Pucas de Maracaju, perfil de saída, após prossegue via rota. Aciana 5455, 120, corrijo 1935, controle. 0 grau, 0612 de nós. Ok, além de fala. Perfil de Maracaju. Marciana 5455, controle, posicional de 35, TAM 3890. Correção, pronto, posição 2. Bom dia, 3597, qual nível selecionado? 340. Bom dia, final. Bônus 093, estado autorizado, pouso 90, vento 90.03. Sim. Sim, pouso, bônus 093. Azul 4040, decolado 154, controle em 119, decimal 35. 1935, gato. 1-0. Autorizado, são 3153, portão 1-0, já passa para o táxi. Autorizado, pode ir para o táxi, 3153. Torre Salvador, Alfa Cargo 6570, ILS, pista 1-0. Passou Duna, 2300. Gente, Alfa Cargo 6570, número 2, para pouso no 0, aguarda pista livre, quem negar no 0 no 1. Aguardando pista livre, Alfa Cargo 6570. Cópia. Autorizado Brasília, nível 340, via Perzul 17. Da coluna 0, curva à direita, perfil de saída, arbora após Elefa, Anciana 5442, 119, decimal 35, ao controle. 340, Perzul 17, decola da 10, direita, arbora Elefa, 5442, 1935. 5442 já pode estar pronto, 3597. 193, solo 57, livre à direita, chama solo, 1, 2, 1, decima 1, boa. Direita 2, 1, 1, obrigado. Obrigadão, amigo. Valeu, velho, bom dia. Bom dia. Rádio Sacago 6570, autorizado o pulso, Pistão Zero. Autorizado o pulso, Pistão Zero, Rádio Sacago 6570. Bom dia, Goma 093, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, pro 4093, obrigado. Salvador, bom dia, Rio 5975, ILS, exatamente. Rio 5975, ainda no avistado, já pode avisar o campo. Quem negar o 908, aguarda para o Felipe. Aguardamos o Felipe, avisou. Saco 173 a bordo, 3h45, alterna Campinas. Solo 58, livre à direita, chama Solo 121, décima 1, bom dia. Livre à direita, chama Solo 121, bom dia, sacado 6570. Atentando ao tráfego da Google, vai parquear no portão 04, portão 3153. Pátio Índia, lá 1295, ciente do tráfego da Google 3153, bom dia. Segue acionamento 13597, tá no 03. Agora, 3597. Vamos a 3290, posição 2, retirante acionamento. Aguarda, número 2 no setor, tá no 3890. Yes, tá 3890. Salve, bom dia, Alfa Cargo 6570, livrou, se escuta. Bom dia, Alfa 6570, táxi autorizado via Alfa Kilo, parte 3, posição 7. Alfa Kilo, parte 3, posição 7, Alfa Cargo 6570. Tráfico Gol Brasília, o Chané 6211, a saída prevista para Galeão, via Upper November 87. Tá pronto, 4, Ocean? Ativo, pronto, tá 4. Autorizado.